onde está o amor que sumiu e me deixou. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar e já não sei mais pra onde que eu vou. Me fala, amor. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. A te encontrar pra gente se amar. Me chama que eu vou. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. DJ Júnior. Não sei que é difícil admitir. Não existe mais aquele beijo quente. Vi nos seus olhos que não está contente. E yeah. Sempre tentando amenizar as brigas, me arrebentando pra salvar as nossas vidas. E yeah. Yeah. Eu te amo. Sabendo todo o mal que me causou, sigo te amando. Eu te amo. Eu nunca vou admitir que esse amor tá acabando. Eu te amo. Se ao meu lado não consegue ser feliz, porque te amo. Não, eu não vou te perder. Já vi que a melhor solução é aceitar ou não e parar de sofrer. Ciborgue, banda capricho, Franquito Produções. Você ainda comete o erro de me pedir beijos, de pedir abraços mesmo sem parados. Age por impulso, sabe que é errado. Esquece, nosso amor já deu. Cê tá dificultando as coisas. Tem espaço pro meu coração. Ele leva Então não deixa essa carência confundir seus sentimentos. E que não consegue se afastar por muito tempo. Mas pra quem já viveu algo tão diferente, ser amigos não serve pra gente. E amizade é pra quem nunca dormiu junto, pra quem nunca dividiu o mundo, pra quem nunca se beijou.